Este é o Segurança Legal, episódio 255, gravado em 25 de setembro de 2020. O dilema do dilema das redes. Neste episódio, damos nossas impressões sobre o documentário O Dilema das Redes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter no @segurançalegal, e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e também Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me/segurançalegal. E também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Todos os links lá no nosso site. Hoje, Vinícius, vamos então direto para o tema principal, né, que é o documentário mais falado do ano, talvez, né? Exatamente, exatamente. Eu li esses dias no Twitter um cara falando assim, tô com medo de abrir a geladeira de noite para tomar água, né? Para pegar água e ter alguém lá dentro me recomendando o Dilema das Redes, né? De tanto que as pessoas estão vendo, enfim, acho que esse é um ponto positivo e por isso a gente está comentando, inclusive aqui, algumas pessoas, tanto lá no grupo quanto no Twitter, pediram para a gente comentar, dar as nossas impressões sobre o filme, né? E o título é, inclusive, O Dilema do Dilema das Redes. E a nossa dinâmica aqui vai ser falar. Primeiro sobre alguns pontos positivos do filme, né, o mérito do filme, e depois sobre alguns pontos negativos, que daí seria talvez o próprio dilema do dilema, né? Mais ou menos como o pessoal do Choque de Cultura faz, né, Vinícius? Assim, primeiro, pontos positivos do filme. Pontos positivos. Pontos positivos, né? Então, mas antes da gente tocar nisso, Vinícius, eu gostaria de destacar aqui, e isso não é a título de autoelogio ou no sentido de dizer que a gente, eu avisei, eu falei, mas uma mera constatação que de fato me chamou atenção, sabe, Vinícius? Eu acho que tu também ficou com essa impressão, né? E também algumas pessoas no Twitter falaram, eu comecei a ver o documentário e fiquei me lembrando o tempo inteiro de vocês falando algumas coisas no podcast. Sim. E de fato, talvez a grande maioria das questões do filme nós já falamos aqui em algum momento, né? Olha, eu dizer que acho que a gente falou talvez todas elas e mais, porque a gente trouxe coisas que eles nem trouxeram pro documentário. Uhum. Né, como algumas coisas que a própria Sherry Turkle comenta, né, que a gente já comentou mais de uma vez sobre os livros dela. Uhum. E, bom, eu já vou entrar nessa vibe, Guilherme, eu vou falar o seguinte, assim, eu vou dar a minha primeira percepção desse negócio. Tá. Sim, chamou bastante atenção, mas em termos, assim, de coisas novas, eu não vejo grande novidade, não, tá? Uhum. Em 2013, nós estamos em 2020, portanto, 7 anos atrás, teve o documentário Terms and Conditions May Apply. Uhum. Que eu acho que foi muito mais feliz do que o The Social Dilemma para mostrar o que estava acontecendo, o que já estava sendo feito em 2013. Uhum. Então, eu convido, até participei esses dias de um evento online sobre LGPD, e o pessoal comentou dos outros filmes, e na hora eu já puxei o Terms and Conditions May Apply e indiquei. Então, uhum, depois a gente põe o link lá pro IMDB para a gente poder indicar esse documentário. Então, assim, lá no Terms and Conditions May Apply, os problemas foram todos claramente postos. Inclusive, eles usaram de recursos visuais, com um desenho e tal, mostrando assim, ó, é muito ilustrativo, assim, ele é muito bem ilustrado, é, para mostrar essa... para mostrar esse rastreamento, os efeitos do rastreamento e os impactos disso e a maneira como as pessoas acabam sendo direcionadas. Uhum. Então, eu acho que, nesse sentido, o Terms and Conditions May Apply, sem dúvida nenhuma, é melhor do que este último documentário. Uhum. Eu sei que o nosso foco é o The Social Dilemma, mas a gente... não pode esquecer de um outro que saiu quase junto, né? Até tem que ver a data exata que saiu, que foi o Privacidade Hackeada. Uhum. Que mostra a questão do caso da Cambridge Analytica, que, vamos lá, né? Não é a questão da Cambridge Analytica, é a questão do Facebook. A Cambridge Analytica simplesmente, roubou, invadiu o Facebook. Bom, o Facebook foi feito para o que ela fez. Sim. Né? O que a Cambridge Analytica fez. Eu acho que esse é diferente do Terms and Conditions May Apply, porque ele se debruça, o Privacidade Hackeada se debruça sobre uma consequência concreta, prática, da aplicação daquilo que o documentário em 2013 já tinha alertado e que esse documentário de Social Dilemma tenta alertar de novo ou tenta trazer de novo para a pauta. Uhum. Então, de cara, assim, de saída... eu diria isso. Uhum. Sabe que me chamou a atenção também a questão dos experimentos psicológicos que a gente fala aqui o tempo todo, aquele estudo do contagem em larga escala que você fala aí, sei lá, a cada 13 episódios você cita esse, cara, esse estudo, né, que foi citado lá, mas foi citado en passant, né, e esse é um outro ponto também que eu acho que a gente tem que destacar, talvez... Eu acho que eu não fui, e acho que você também, talvez até os nossos ouvintes, né, não sejam de fato o público para aquele documentário, para esse documentário, né, porque, assim, a gente ficou com aquela sensação que de fato não teve nada de novo, porque nós estudamos esse tema, porque nós atuamos, né, nessa área, né, então acho que é meio natural isso, e isso não deve ser visto como um demérito do filme, ao contrário, parece que esse é um dos méritos do filme, já entrando nessa parte, né, que é apresentar o problema, né, e alguns disseram de forma talvez um tanto quanto superficial, mas apresentar o problema para pessoas que não estão habituadas com esse debate, né, para pessoas que não conhecem os argumentos e os problemas envolvidos nesse tema. Né, e talvez nesse sentido, eles não, e por conta disso, né, talvez eles não tenham conseguido ir tão a fundo quanto deveriam ou quando a gente gostaria. Mas lembrando que a gente estuda isso, a gente fala sobre isso, a gente conhece aqueles experimentos, a gente leu, né, alguns dos livros que citaram lá, né, a gente fez um episódio, inclusive, com o Lanier, né, fizemos um episódio sobre o livro do Lanier, sorteamos o livro do Lanier. O livro é o 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Episódio 195. E um outro ponto aqui, além da questão da psicologia, a questão das crianças, nós já falamos aqui em diversos episódios, com episódios dedicados a isso. O vídeo aquele do Xamá, que é o que ele conta, que são aqueles dois... eu acho que é do Facebook? Sim, acho que é do Facebook, né? O indiano aquele. Sim. Que também nós falamos sobre aquele vídeo aqui, sobre algumas das palavras dele, algumas das falas dele. Acho que o ponto de partida também tem que levar isso em consideração, né? Mas assim, sobre os méritos do filme, Vinícius, eu acho assim que de fato é um filme bem produzido, né? Boas imagens, uma fotografia interessante. Eu tenho algumas críticas sobre isso depois, daí já vai para a parte das críticas, e o Vinícius já adianta que a gente discorda em alguns pontos aí, né, Vinícius? Mas parece que esse tipo de filme assim, começa a se firmar como um gênero de documentário específico. E talvez a gente comece a ver mais desse tipo, desse gênero de documentário mais científico, mais ligado... sobre os efeitos da tecnologia, o que é muito positivo. Eu acho que sim. Eu não sei se é um gênero novo. Bom, eu não sei. Eu não vou entrar nessa discussão da questão de gênero de filme e tal, porque realmente eu não me sinto... acho que não tenho informação suficiente para poder dizer se eu acho que é um gênero novo ou não. Uhum. Agora, sim, tá chamando atenção e para esse tipo de documentário, o que chama atenção para esse tipo de documentário, acho que é a própria vivência que a gente está tendo o impacto da tecnologia no nosso dia a dia com relação a notícias falsas, com relação à tentativa de se estabelecer narrativas ainda que inverídicas com utilização das redes sociais, e aí se procura apurar a responsabilidade, né? Que até que ponto as empresas que responsáveis por essas tecnologias, por esses serviços, vamos botar uma maneira mais clara, são efetivamente responsáveis pelos conteúdos que são distribuídos através delas, e aí a gente começa... Aí entra naquela discussão, não, a gente é neutro, aí tu vai ver, aí a gente acompanha aquelas audiências no Congresso americano, uhum, a gente acompanha as denúncias, os whistleblowers da vida que ficam, né, que sai da empresa e fica dizendo, não, nós tavamos, a gente tava lá e a gente tava fazendo, nossa equipe tava fazendo tal coisa. Então fica muito claro que todas essas empresas estão longe de serem neutras com relação àquilo que circula nos seus serviços. E, para pegar um caso agora emblemático e bem recente, a questão do face cropping do Twitter. Quem não viu, deu uma procurada em face cropping. Então, talvez a gente possa linkar uma notícia ou outra aí, Guilherme, no show. Vou botar aqui. Que faz o seguinte, tu coloca uma foto numa pessoa negra e uma pessoa branca, não importa como, assim, na mesma foto, uma pessoa negra e uma pessoa branca. É, uma imagem mais horizontal, mais vertical, né? Para maior verticalmente, né? É, o Twitter tenta enquadrar o rosto da pessoa para mostrar, antes de você clicar na imagem, como espaço ilimitado, ela tenta enquadrar o rosto da pessoa para você, para mostrar no Twitter. E aí você clica, e aí sim a gente mostra a imagem inteira. E em todos os casos, ele sempre escolhe o rosto da pessoa branca. Ah, foram feitos vários testes e é uma coisa assim, chega a ser... É tragicômico, tá? Uhum. É trágico que a gente veja esse tipo de impacto na tecnologia, porque esse comportamento, ele é representativo, mas a gente não deve se focar, não deve cometer o erro de se focar apenas nele, porque se acontece isso com uma foto, tantos outros algoritmos que nós temos definindo coisas, como a gente já teve exemplo, o algoritmo lá que fazia a avaliação de sentenças lá nos Estados Unidos. Claro, né? Emprego também. É, de emprego. De emprego. Exatamente isso. Então, já se sabe que a gente tem esses problemas e agora apareceu de uma maneira bem, literalmente, na cara, né, no Twitter. E... isso é para a gente ver como essas empresas, elas não são, e a gente não se trata aqui de demonizar as empresas ou mesmo os serviços, mas é de chamar atenção por fato de que elas sim têm uma, influenciam e de forma decisiva naquilo que é publicado, divulgado através dos seus serviços. Sim, elas influenciam. Ah, a gente não tem controle, não tem como saber. Sim, tem como saber, sim. O que eles querem saber, eles conseguem saber. O que eles não querem, eu não tenho como saber. Tá? Então, essa é a parte sacana dessa história toda aí. E a gente tem que ter essa noção. E aí, a partir daí, a gente tem que decidir o que vai fazer com isso. Vinícius, eu acho assim que ainda sobre a questão do mérito, né? Me parece que foi muito feliz eles trazerem o Lanier, que é um personagem, a persona dele, a figura dele é muito interessante, assim, né? Ele chama bastante atenção quando você tá vendo ele fala de uma maneira muito, muito enfática, assim, né? É o Cortella da tecnologia. É o Cortella. Não, mas foi muito... Eu acho, assim, que a fala mais importante do filme, assim... Porque a gente consegue notar vários momentos, né? O filme é bem... Inclusive, você consegue até dar, talvez, nome para algumas partes. Não, agora estão falando sobre as crianças, agora estão falando sobre os algoritmos, agora... Agora tu falou que nem o pessoal do Choque de Cultura. Eu falei? Agora tu falando sobre as crianças. Foi sem querer. Desculpa. Mas A fala dele meio que tá por todo, né, acho que a linha mestra ali é do Lanier. E aí uma outra coisa, talvez, Vinícius, que ao mesmo tempo que é interessante trazer o Lanier, é aquela ideia de que talvez o filme ele não traga uma solução sobre o problema, e também não sei se existe essa solução, né, mas fica meio assim, as redes sociais prejudicam tua vida, afetam teu psicológico, você tá viciado nela... e você vai ter que parar de usar e o que é meio difícil de acontecer, né, num contexto atual, assim, parece que o problema não passa por aí e parece que meio que joga o problema no colo do usuário, né, e o usuário, ele não é culpado por isso, né, ele foi cooptado por essa rede. Aí entra o artigo da Slate que tu encontrou, né, Guilherme, tu me passou, inclusive, cujo título é The Social Dilemma Fails to Tackle the Real Issues in Tech. Ou seja, que eles falharam em conseguir em lidar com os verdadeiros problemas que, na tecnologia. E acho que eles têm certa razão aqui nessa matéria ao apontar isso. Porque é muito simplista, é muito superficial as soluções que eles colocam. Uhum. De dizer que a coisa... O Lanier, ele é ao mesmo tempo... Ele dá essa solução... Quer dizer que no livro dele ele não é tão enfático quanto ele foi ali, tá? Uhum. No livro dele não foi tão enfático. Ali ele diz, olha, sai de todas as redes. Claramente, que seria essa como uma solução. No livro ele não diz saia de todas as redes. Ah, mas o título livre é 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Sim, o título livre é esse. Mas se você ler o livro, você vai ver que ele não é tão radical assim. A gente falou sobre isso no... Ele não é tão radical a esse respeito. Mas ali no documentário ficou bem... Uma coisa bem... Assim, não é viável as pessoas simplesmente saírem de todas as redes sociais. Assim, não é... A gente não pode ignorar, e o artigo inclusive fala sobre isso, a gente não pode ignorar que tu consegue efetivo, assim, são meios efetivos de tu se comunicar com pessoas, de tu se relacionar com pessoas. Nesse sentido, beleza. Eu não tô desconsiderando todos os restos dos problemas, tá? Uhum. Mas é como falar, não, telefone celular, o telefone, não só o celular, mas distanciou as pessoas, que as pessoas não vão mais conversar frente a frente. Cara, tá, é o telefone. Vamos parar de usar o telefone. Não, eu não vou mais usar o telefone porque eu quero que as pessoas venham falar comigo presencialmente porque eu quero uma relação mais próxima com todo mundo. Cara, vamos lá. Não existe tu não usar telefone. Não existe tu não querer utilizar. Tu pode decidir não usar o telefone, mas tu vai ter que lidar com as dificuldades que isso vai te trazer. Então você concorda com todas as coisas ruins que as redes sociais fazem? Não, tô brincando, tá. O problema todo é que... isso a gente já fala há anos, cara. O Cristiano Borges, meu ex-aluno, nosso amigo, nosso ouvinte, sim, de segurança legal. Nosso colega professor também. Colega professor, o Cristiano Borges também, cara, já cansou de fazer palestra falando que as redes sociais não, assim, a gente não é o cliente, nós somos o produto dessas redes. Nós somos o produto que é vendido para os verdadeiros clientes. E aí ao mesmo tempo que o Lanier coloca essa coisa do muito enfático de sair de todas as redes, ele coloca, cara, no meu ponto de vista, para mim que já estava ciente do resto das coisas que eles colocaram ali, ele coloca, e isso ele coloca no livro dele também, e é o essencial, qual é o real negócio dessas empresas? De rede social, tá? Qual é o real negócio? É tu como produto, mas mais do que isso, é a possibilidade de modificar pensamentos, comportamentos. Eu sei que isso parece uma coisa meio daquelas teorias conspiratórias, sabe? Mas ele coloca assim, é justamente essa questão de influenciar comportamentos, e esse é o real produto, esse é o serviço fornecido por essas redes sociais, porque numa escala de bilhões de usuários como tem o Facebook, tu conseguir mudar o comportamento, ele dá esse exemplo no documentário, de 1% da população, uhum, assim, de forma direta, e sabe-se lá o impacto indireto que tem, cara, isso vale muito dinheiro. Não é à toa que o Facebook é uma das empresas que mais valem no mundo. Andou caindo as ações deles, mas, enfim, é uma das que mais valem no mundo. Então, aí começa o problema do artigo, aquele que a gente sempre comenta, né, do estudo que o Facebook fez, que o Facebook fez, não é alguém fez sobre o Facebook, funcionários do Facebook Contagem. Fizeram. E eles falam isso no filme. Ele é aqui. Agora, acho que eu falei de novo que nem um choque de cultura. Eles falam isso no filme. Eles falam do contágio emocional, que eles estavam querendo ver se era possível, se era factível. E é, pra que tu quer isso? Claro. E aí tu vê o que a Cambridge Analytica fez anos depois. Ah, meu Deus, a Cambridge Analytica hackeou, violou os termos do Face. Cara, vão se catar, meu. Os caras já estão fazendo isso há mais tempo. Então, assim, tem tantos. Estão usando essas informações pra isso. Então, eu acho que a discussão, a gente deveria começar ela, a gente deveria fazer com que todo mundo passasse a assistir o Terms and Conditions May Apply de 2013, para ver o que estava sendo falado lá, ver que não tem nenhuma novidade aqui, nesse documentário, e entender por que que, isso, e olha, se foi parar no documentário em 2013, é porque antes já vinha acontecendo, uhum. Tá? Mas eu vou dar esse desconto, vão contar 7 anos a partir do documentário. Porque nesses 7 anos as coisas só se intensificaram, elas só pioraram. Ah, e mesmo a despeito de toda a literatura que se tem sobre esse cara, tema. Meu Deus, sim. Sherry Turkle tem quantos livros? Oh. Publicados sobre o impacto do uso das redes sociais, e ela não diz que não deve ser utilizado. Ela fala do impacto da tecnologia, impacto das redes sociais nos nossos relacionamentos, inclusive na questão das crianças. É. Só que aí eu vou te dizer uma coisa, tá? E eu já paro de falar. Eu palestrinha. É. Tá, vamos parar de citar o choque do cultor. Daqui a pouco o pessoal vai nos processar por plágio. Mas é uma paródia, não é um plágio. Paródia é perfeito. Pode. Paródia já pode. Bom, mas eu esqueci o que. Então, você estava falando da Sherry Turkle, né? De como ela. É o seguinte, cara. Eu dei palestra, e assim como o Cristiano Borges fez, para cara, várias turmas de pais de alunos e alunos. Vários. Uhum. Falando justamente as coisas que lá em 2013 a gente já sabia. E essas coisas que foram de novo trazidas à tona agora. E me parece, cara, que considerando todas essas bobagens que a gente vê circulando por aí, de terraplanismo, essas coisas absurdas e que não tem menor cabimento, me parece que... E aí, eu tô dizendo isso com muito cuidado, porque eu não acho que algumas pessoas devam fazer a curadoria do que as pessoas devem ver ou não na internet. Uhum, claro. Então, um cuidado muito grande. Vai criar um outro problema, né? Vai criar um outro problema. É. Tá? Mas me parece que a população em geral, eu agora estou generalizando com base nos pais e alunos com os quais eu já falei sobre o assunto, parece que estão meio numb, sabe? Estão meio, como é que é? Meio dormentes para essas coisas. Uhum. Não estão prestando... Não dão bola para isso. Não interessa. Eu realmente quero os likes, eu quero publicar, eu quero aparecer. E eu tô feliz com isso. Se eles me dão isso, para mim tá bom. Que é parte do problema, justamente pois parte é. Do problema que eles colocam no filme. E aí o filme, ele tem esse... Aí vem a parte que eu e o Guilherme discordamos, né? Acho que a única parte mais relevante do filme... Talvez eu tô falando do ponto de vista de quem já sabia essas coisas, tá? Uhum. Então talvez ele tenha essas duas partes, atende dois públicos diferentes nesse sentido. Que é o público que tá interessado naqueles depoimentos mais técnicos do pessoal falando ali o que eles faziam e que soou bem hipócrita, depois a gente pode comentar um pouco sobre isso. Uhum. E aquela parte mais dramatizada, né, daquele perfil que do guri, né, então eles simulam os carinhas, colocam um algoritmo na pessoa de 3 pessoas que seriam o algoritmo em si funcionando, fazendo várias coisas diferentes, e tu tens um perfil, né, uma imagem virtual... É um avatarzinho do guri, né? É, exatamente, sendo feita de cada pessoa... dentro dos computadores da rede, usando inteligência artificial, big data, etc., para criar um perfil ali dentro e simulando, usando esse teu eu artificial criado dentro do computador, eles conseguirem testar coisas que te dariam, trariam mais engajamento para ti especificamente, como indivíduo. E eles fazem isso de uma maneira bem dramática, assim, e visual, né? Então, fica ao longo... Eu vou dar spoiler aqui, quem não assistiu, para agora, vai assistir se não quiser spoiler. Mas é um documentário, não, não, não tem. Mas vai aparecendo o avatar, e esse avatar ele vai aparecendo de uma maneira... Inicialmente ele é uma pessoa, na forma humana, só que tu não vê características assim muito específicas da pessoa. E à medida que o filme vai avançando, o perfil vai sendo completado, ou seja, cada vez mais informação vai tendo a teu respeito, e cada vez mais o perfil se assemelha à tua imagem no mundo real, a tal ponto que no final do filme... A coisa é meio que fica exatamente igual a ti, ou seja, o que tá lá é exatamente o você no mundo real, no mundo físico. E isso é uma coisa, assim, eles conseguiram colocar de uma forma visual aquilo que de fato acontece, que é esse monte de esse monte de informação que é coletada, que é processada, para te conseguir criar um modelo computacional de cada pessoa para tu conseguir simular coisas que funcionariam com ela ou não funcionariam com ela. Sim, por meio de experimentos psicológicos feitos a todo momento. Isso, mas que tu pode fazer, tu pode aplicar isso num modelo antes de aplicar na pessoa de fato, né? Uhum. Então, isso eu achei muito interessante. E aí também, e aí eu já vou largar isso já até pra tipo, descer aí criticando, Guilherme. Uhum. Aquela parte em que ele começa, ele tem uma hora que ele tá conversando com um amigo dele, e aí tem umas meninas ao fundo, assim. Sim, e ele tá interessado ali. Ele tá interessado, eles estão conversando, ou seja, aquele papo normal entre dois jovens, daqui a pouco o celular, eles conseguem chamar, o algoritmo consegue chamar a atenção dele pro celular, e os dois simplesmente param de conversar. Aí é a Sherry Turkle, né? Ali é o momento Alone Together do negócio, que estão no sofá juntos, mas sozinhos. Ali tinha que ter aparecido Alone Together. Ou Reclaiming Conversation também. Ou Reclaiming Conversation, é verdade. Que é outro livro da Sherry Turkle. E aí, cara, mostra isso, aí mostra ele consumindo, passando a consumir coisas que chamam atenção, aquelas teorias conspiratórias, aquelas coisas mais... Que acabam... que ele vai consumindo e vai recebendo cada vez mais daquela informação, simplesmente porque provoca engajamento, e até chegar ao ponto em que isso causa um impacto real na vida dele, aí sim, aí talvez não precisasse ser um protesto, tá? Mas ele acabou indo meio perdidão lá, meio bobão lá, sem saber o que ele tava fazendo lá no meio, que tu percebe que o pessoal tá protestando, ele caminhando meio perdido no meio naquela multidão. E ele se envolve lá, então, num protesto, em meio uma coisa meio perdida, e quando vê, a irmã dele vai procurar ele lá, e aí aparece a polícia e prende os dois juntos no meio da bagunça toda. Sim. E aí, o que eu achei interessante ali é, talvez a forma pudesse ser diferente, mas eles procuraram mostrar, olha, tem impacto real, físico, na tua vida. Não é uma coisa que fica no computador e deu, que se limita ao espaço virtual ali do computador. Tem impacto real na tua vida. E isso... inclusive para ti e inclusive para os teus, para as pessoas próximas de ti. A irmã dele acabou sendo presa assim, sem ter nada a ver com pastel, como diz outro. Uhum. Então isso foi, eu achei interessante essa visualização que eles deram para esses problemas. Muito embora eu concorde lá com um artigo da Slate que foi um tanto superficial. É, eu tu vê, né? Eu justamente essa foi a parte que eu menos gostei do filme, assim. E não é... E eu acho que a gente tem que ter um cuidado também, né? E eu espero não estar fazendo isso. Que é uma tendência que às vezes as pessoas têm de não gostar daquilo que muitas pessoas gostam, sabe? Então, porque faz muito sucesso... Não, eu sou o cara que, né? Eu vejo os problemas onde ninguém viu... É, e eu não, absolutamente eu detesto isso, sabe? Eu sou muito. Eu tendo muito sim a gostar de muitas coisas que muita gente gosta, né? Como a própria nossa relação com redes sociais, enfim, né? é, mesmo a gente sabendo disso, a gente também é cooptado, como todo mundo, né? Um problema coletivo, social. Mas eu acho que o gênero do comentário, né, ele tem um meio que uma... meio que alguns requisitos, me parece, assim, né? E eu acho que quando você coloca uma dramatização, na minha opinião, assim, mal feita, cafona e meio canastrona, inclusive, sabe? É, você, talvez, sim, a função daquilo é evidente, você colocou de uma maneira bem interessante. O Vinícius falava antes aqui, o pai dele ligou pra ele dizendo que viu o filme, que entendeu, você falava daquilo. Ele mandou, né? Ele mandou uma mensagem, na verdade. Que mandou ele uma mensagem. Dizer, tu mentiu, não te liguei, não. É. mas interessante, porque as pessoas que não estão envolvidas no debate, de fato, a dramatização, ela tem essa função de deixar as coisas mais claras, né? Mas eu te confesso que eu não gostei. Eu achei, assim, muito canastrona, eu achei o cara vai virando um radical político e no final ele é preso, sabe? Parece aquelas coisas de filmes que a gente que apresentava no colégio, assim, contra drogas, sabe? Daí o cara começa a usar drogas, ele tá, no final ele tá na sarjeta e morre. Eu acho, assim, que ficou muito superficial nesse sentido e talvez não precisasse isso para colocar o ponto, né? Porque é um documentário, né? Talvez aquela dramatização fosse mais... coubesse mais numa série, de fato, num Black Mirror, talvez, sabe? Uhum. Que também tem um pouco dessa função, né? E eu não gostei dessas duas coisas juntas, embora eu não gostei da estética da coisa, sabe? Mas, assim, daí já é outra discussão, né? Agora eu vou copiar um outro podcast, Momento Monóculo. Estética. Não, eu não gostei da estética. É o momento que o Guilherme pega o cachimbo. Coloca o filme na boca, assim, não sei, não gostei. Não, tô brincando, tô te zoando, mas Não! Sim, tu não curtiu a maneira como eles expuseram. Eu esperava mais, entendeu? Mas, assim, repito, nós somos pessoas que estão inseridas nisso. É como a gente tava falando antes aqui também, né? Como você colocar médicos e nutricionistas pra assistir o Super Size Me, aquele outro documentário do cara que. Que fica só comendo no McDonald's, sei lá, por um mês, dois meses, né? Sim. Aquilo ali, para os médicos e nutricionistas, aquilo ali é a vida deles, eles sabem exatamente aquilo. Talvez vão ter, faltou tal coisa aqui, né? Embora o filme, o documentário lá também seja divertido, né? Mas é nesse sentido que eu acho que talvez se firme, né, esse documentário, esse filme, como um gênero no sentido de eles deram um passo além de um mero documentário ou colocar a dramatização para talvez explicar, de fato, um assunto que é muito difícil de ser explicado para os não iniciados, digamos assim, né? Então, nesse sentido, embora não tenha gostado, eu reconheço o possível mérito disso. Outra questão que daí eu achei interessante, Vinícius, é que eles falaram sobre o ethical design, e eu acho que poderiam ter explorado mais essa parte. Hoje a gente fala sobre... privacy by design, mas justamente a questão da falta de um ethical design em todas essas soluções que são implementadas me chamou bastante a atenção. Achei um ponto bem legal eles terem falado sobre isso, terem falado sobre a questão do gratuito, né, do que é aparentemente gratuito, isso foi legal também. A indústria da atenção, o capitalismo da vigilância, eles pegaram alguns pontos chaves, assim, que são bem mais significativos e não foram adequadamente desenvolvidos no meu sentido. Mas essa questão do ethical design, eu acho que ela está diretamente relacionada, e talvez esse seja um grande problema do filme, e ele mostra sem querer, talvez, a falta de diversidade das pessoas envolvidas. Falta muita diversidade, são sempre homens jovens que estão ligados, brancos, que estão ligados lá no desenvolvimento daquelas tecnologias. Vai falar só para concluir, assim... A questão do ethical design e uma questão que não foi tratada e abordada, que são quais os grupos que são mais afetados por essas tecnologias. Falou sobre as crianças, mas vocês têm todo um grande público, como os algoritmos discriminam pessoas negras, pessoas pobres. E isso talvez fique evidente, e o filme sem querer mostrou, ao trazer somente aqueles caras ali, brancos, jovens, né, com um viés que você consegue ver, que criam, que estão no comando dessas soluções. E aí, esse talvez seja o ponto, né, a falta de um ethical design ligada igualmente, talvez diretamente ligada com a falta de diversidade. É justamente o ponto que o artigo na Slate levanta. Te interrompendo, Vinícius, quem me indicou esse artigo foi o Paulo Renat. Sim, foi o Paulo Renat que falou. Quem me indicou foi tu. Sim, eu te indiquei, mas quem me passou foi o Paulo Renat. Aliás, um grande abraço pro Paulo. Cara, e um abração, Paulo. Não, assim, ó, muito interessante, cara, que esse artigo aqui, ele levanta justamente esse ponto de que é superficial demais tu apontar a tecnologia como sendo o problema e acabou. A gente tem problemas muito, muito maiores por trás disso. As próprias, como é que a gente chama, as inequalities, desigualdades. Mas a questão das desigualdades, como é que isso afeta o uso da tecnologia, né? Como é que isso impacta diferentes grupos. Eu acho que é um assunto bem mais complexo do que, meu Deus, olha o que a rede social está fazendo contigo. Então, assim, essa questão da desigualdade no uso da tecnologia, que a gente tem acesso, e basta a gente ver nesse momento da questão da pandemia, das aulas à distância. Lembra do zero rating que a gente via comentando, Guilherme? Sim. É, o zero rating. Para que serve o zero rating? Ah, é para te acessar uma plataforma ou outra, mas tá longe de te dar acesso real à internet. Então, tu pega um planinho de celular lá e tem Facebook de graça, porque o Facebook tá pagando. A gente já falou bastante sobre isso, tá? Mas olha só, no momento de pandemia a gente vê o quanto vale esse zero rating. Uhum. Porque tu tem um monte de estudante que não consegue participar das aulas porque não tem acesso à internet no celular. Uhum. E o pior, a gente vê agora recentemente o ministro da Educação colocou que isso não é um problema, não é um problema do Ministério da Educação os estudantes não terem acesso à internet. Então, assim, tipo, não tá no meu colo essa, né? Então, essa questão da inclusão digital, que já vem sendo discutida no Brasil há muitos anos, mas há muito tempo, é algo que a gente tem que pensar, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A gente tem que tratar esse problema de uma maneira mais ampla do que só pensar no que essas redes estão fazendo. E o espaço... E tu deve lembrar quando o Facebook tentou fazer acho que foi até na época do governo da Dilma, acho que foi, que eles tentaram... Não, nós vamos fornecer internet de graça nas favelas, não sei o quê. Cara, vamos se catar, né, cara? Fornecer internet de graça. Ah, que bom, e o governo, show de bola. Cara... Vou querer cooptar. É claro, é óbvio. Assim, onde é que tem mais gente pra eu meter dentro da minha plataforma aqui pra eu ganhar mais dinheiro? Porque não é tu fornecer internet de fato, é tu fornecer acesso pontual às tuas ferramentas, e isso não resolve o problema. Isso só encaixota ainda mais as pessoas. Então, a gente precisa de um olhar mais crítico. E aí, o problema, de novo, eu não sei por onde começar a solução disso. De fato, cara, se a nossa educação é ruim, tu já começa com um problema muito sério aí de ser capaz de avaliar as coisas que chegam até ti. Se tem gente acreditando que a Terra é plana, ou na possibilidade da Terra ser plana, é porque a educação falhou miseravelmente, cara, e não é de agora. Sabe, Vinícius, que nessa linha ainda da diversidade, eu li uma notícia esses dias que eu fiquei, assim, absolutamente estarrecido, que mostra a profundidade do problema da falta de diversidade em várias áreas, inclusive nessa questão que a gente está tratando aqui, né? Parece que não tem a ver a notícia, mas tem. Notícia é a seguinte, a revista Galileu: a morte de bebês negros cai pela metade quando eles são tratados por médicos negros. Levantamento realizado nos Estados Unidos analisou taxa de sobrevivência e mortalidade de recém-nascidos ao longo de 23 anos. Artigo reforça a importância da diversidade na medicina. O problema é muito mais profundo. Eu acho que isso a questão da diversidade talvez não tenha sido... Talvez não, não foi abordada como deveria, sabe? O próprio livro da Cathy O'Neill, Vinícius, fala um pouco sobre isso e tem algumas questões também, mesmo que ela tenha aparecido. Eu acho que isso deveria constar com maior intensidade ali, né? Eu acho assim, Vinícius, talvez uma outra questão, e me soou um tanto quanto hipócrita, não sei se tu ficou com essa impressão, da preocupação ou do arrependimento dos envolvidos, sabe? Aham, total. Eles estão lá, nossa, como nós estamos arrependidos, né? E assim, eu achei hipócrita, um tanto quanto hipócrita, não tô dizendo que os caras estão mentindo, sabe? Eu acho que, de fato, eles podem estar arrependidos e se é genuíno esse arrependimento, é bom, é melhor do que eles não estarem arrependidos. Mas, assim, o que me parece hipócrita ou o que me parece, assim, bem estranha essa preocupação deles é que você está falando ali de pessoas com um nível de inteligência muito acima da média, sabe? Uhum. São pessoas, assim, responsáveis... Uma formação muito acima da média. Sem dúvida. Uma formação acima da média, uma inteligência evidentemente acima da média, né? Pessoas que estão envolvidas na criação, talvez, das soluções, né, tecnológicas, talvez mais relevantes no sentido, mais complexas que a humanidade já criou. E essas pessoas, com esse grau de inteligência, mesmo a despeito de vasta literatura que fala sobre essas questões há anos... Mesmo a despeito das distopias, né, escritas há décadas sobre o tema, mesmo a despeito de todas as discussões sobre proteção de dados, por exemplo, que nascem na Alemanha na década de 70, mesmo a despeito da fala inicial do Zuckerberg, chamando lá no início do Facebook, chamando os seguidores deles de dumb fucks, que a gente já falou. Exatamente, aqui também, os dumb fucks. E não tá no filme. Mesmo que sabendo das intenções do próprio Zuckerberg quando da criação do Facebook, como é que essas pessoas poderiam ter sido enganadas assim tão facilmente? Era isso que eu ficava me perguntando o tempo todo, sabe? Sim. Eu também achei que sou um tanto hipócrita aquela coisa... E fica até meio alarmista, né? E aí eu acho que acaba servindo mais para uma questão midiática, de chamar atenção e tal, mas causa pouco impacto real, pouca mudança real. Que é, por exemplo, o próprio cara dizendo que não deixa os filhos deles acessar. Uhum. Ok, eu também acho que não deva, não, acho que criança não tem que ficar aparecendo em rede social e tudo mais. Acho que tem que haver restrições nesse sentido com relação ao uso, mas sim, é um tanto hipócrita, uma vez que a impressão que dá que eles construíram a Estrela da Morte. Enfim, nossa, dá pra explodir um planeta com isso. Cara, chama a Estrela da Morte, meu. Né? Exato. Acho que vão fazer o quê? Vocês acham que é um micro-ondas gigante? Né? Intergaláctico? Vocês acham que são o quê? Né? É uma coisa feita pra... Então, assim, eu também achei um tanto hipócrita. E nesse sentido, e aí eu volto a citar a Sherry Turkle. Sherry Turkle. Acho que é Sherry, não é Sherry? Ah, cara, agora tá, é Sherry. Sherry Turkle. Sherry Turkle. Assim, ela, nos livros dela, e aí isso vale um... Cara, isso vale uma série. Ela, nos livros dela, ela apresenta soluções, cara. Ela apresenta coisas que são factíveis. E desde coisas simples como criar espaços sagrados, que ela chama assim, né, espaços sagrados, nos quais tu não leva o celular. Então, por exemplo, não leva o celular para a mesa quando tu vai almoçar. Uhum. Deixa o celular longe, deixa em outra peça, aproveita e deixa carregando. Mas quando tu sentar para almoçar, não senta com o celular junto. No carro, quando tá com a tua família, se tu tá sozinho também, cuidado, porque tu vai estar dirigindo, né? Uhum. Mas no carro, quando tá com a família, não usa o celular, conversa. Tenta conversar pelo menos, né? Mas o que deve acontecer normalmente? Cada um com seu celular dentro do carro. Não, porque você não sabe o que pode acontecer. Você e sua irmã podem ser presos, né? Porque vocês vão virar radicais políticos. Exato. Eu acho que é mais educativo, seria mais educativo eles terem pego as coisas pela visão que a Sherry Turkle traz, do que essa coisa quase apocalíptica, sabe? De, assim, tá, qual é a solução então? Entendi, eu saquei o que o Face está fazendo, e agora? O que tu me propõe? Entendi que existe um modelo digital da minha persona lá que eles usam para avaliar o que eu gostaria, o que eu não gostaria, tentar me direcionar, me conduzir e fazer aquilo que aquilo que o Jaron Lanier coloca de tentar modificar o comportamento ou o pensamento das pessoas, e isso que vale dinheiro. Tá, eu entendi tudo isso. O que a gente vai fazer? Acho que uma primeira coisa que já acontece na prática é a questão das leis de proteção de dados pessoais. A GDPR na Europa, a LGPD no Brasil. A gente começa a caminhar um pouco nessa direção, ter um pouco mais de controle desses dados. Só que, e a parte de educação, de realmente educar as pessoas, né? De realmente começar a resolver esses problemas que a gente vê representados nesse, aparecendo no próprio documentário. Onde é que fica isso? Porque senão é aquela coisa do, oh meu Deus, aí tu, tá, agora eu vou assistir outra série. Assisti, legal, Sei. Tu tem aquele choque momentâneo ali, pra quem não sabia que aquilo acontecia. Termina o filme e o cara volta pro Instagram. Exato. E me chamou a atenção, cara, uma coisa que eu sempre falei nas minhas palestras, pra chamar a atenção pro pessoal, uma coisa que eu imagino que deve acontecer com certa frequência. Que é o seguinte, quando tu, sabe quando a gente acessa fotos no Facebook, que tu vai olhando as fotos das pessoas e tal. Cara, imagina o Facebook se ele aguardar a informação de quanto tempo tu fica vendo uma determinada foto. Ou com qual frequência tu vê uma determinada foto. A quantidade de coisas que ele pode determinar dali, a partir desse teu comportamento. Tá? E eu sempre coloquei isso como hipótese, porque eu não tinha prova cabal de que eles faziam isso. E aí tu vê no documentário, uma das pessoas arrependidas lá, dos inocentes arrependidos, coloca assim, o tempo que você, falando sobre as coisas que eles coletam, né? O tempo que você fica olhando para uma foto, ele diz definitivamente. Então, definitivamente eles rastreiam, contabilizam o tempo que tu fica em cada publicação, em cada foto, etc. Isso aí, ele falou definitivamente, é óbvio. Então agora eu não preciso mais falar no campo da hipótese, porque eles de fato fazem isso. Então, cara, eu acho que eu gostei muito do artigo que o Renato indicou aí, acabou nos indicando, né, que passou para mim, do Slate, porque o problema o furo nesse tanque aí é muito mais embaixo. Então a gente tem que começar a discutir os reais problemas ao entorno do uso da tecnologia e que acabam direcionando o uso da tecnologia. E não colocar a tecnologia como sendo ela, por si, um mal que é responsável por tudo o que está acontecendo, a gente tem que acabar com ela. Não é isso. Não é acabar com o telefone celular para que as pessoas se encontrem antes de ter internet, não é acabar com o telefone para que as pessoas voltem a se encontrar presencialmente em vez de ligar uma para outra e conversar pelo telefone, sabe? A própria solução do cara é irreal, né? Ah, eu não deixo meus filhos usar a internet. Não me assim, envolve também um pouco aquela história, né, da alimentação saudável, né? Hoje muitos pais, por uma questão de informação, já se preocupam com a alimentação dos filhos, né? E para mim, sempre chama atenção quando eu, adulto, que não deveria ir, mas eventualmente vou comer um junk food qualquer, né? E aí você chega lá e tem crianças, às vezes, assim, que mal falam e, né, de colo, assim, comendo aquelas comidas, você fica, será que, né, será que é tão frequente, né? Eu já vi criancinha de colo que não caminhava ainda tomando Coca-Cola numa madeira, cara. Pois é. É, mas assim, o que eu acho? É claro que o pai vai ter um poder de condução aí, né, no uso das redes e tal. Mas assim, a verdade é que é muito difícil, não me parece que essa é a solução, sabe? Ah, não, eu não vou deixar ele usar. Não é esse o problema, não é essa a forma de resolver o problema. Primeiro porque, dependendo da idade, eles vão usar e o pai nem vai saber, sabe? Aquela que, não, os meus filhos, né, só... Cara, o adolescente, sobretudo, ele vai fazer uma série de coisas que você diz pra ele não fazer, que ele vai fazer justamente porque ele diz pra você não fazer, né? Aí tem toda uma questão de comportamento. O problema aí é, do ponto de vista de regulação, que a gente deixou essas coisas se desenvolverem de uma forma sem acompanhamento de regulação, com todas as dificuldades que eu reconheço, que é o direito regular a tecnologia, que é muito mais rápida e tal, né? Agora, no mundo pré-internet, a gente tem toda uma série de regulações de publicidade, por exemplo, para crianças. É, e quando a gente vê isso acontecendo na internet, eu até tenho um artigo sobre isso, envolvendo a parte do YouTube e os youtubers mirins, e como essas crianças são cooptadas pelas marcas, e sobre como as empresas voluntariamente conseguiram bypassar as limitações de publicidade que elas tinham, você vê que não a solução definitivamente não está do lado dos pais. Né? A gente tem que resolver isso antes, para que as crianças efetivamente possam usar aquelas tecnologias sem que aquilo arruine o psicológico dela, sei lá. E a gente está demorando a tomar essas ações. É, tu citou o Bell para meninas, né? Sim. É, cara, a gente comentou isso há muito tempo atrás, quando esse canal surgiu e estavam fazendo, a mãe da guria estava fazendo esses vídeos com ela, e a gente já comentava do absurdo que ela estava fazendo. E só agora, recentemente, resolveram cair de pau em cima da... É, tá. Mas já criaram uma nova narrativa aí, parece que já tá desculpada. É, ok, mas assim, mas tá, aquilo que ela fez, cara, tá errado e ponto. É, me chama a atenção como demoraram bastante tempo pra avaliar e pra se darem conta disso, ou mesmo chamar atenção pra isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tá numa cultura muito complicada, num momento muito complicado, essa cultura do cancelamento, em que as pessoas são julgadas e punidas instantaneamente na internet. Então, assim, a gente tem que tomar também esse cuidado para que a gente não erre a medida nem para um lado e nem para o outro, porque nem a anarquia, né, nem uma situação anárquica em que está tudo liberado e faz o que quer, que isso é um sério problema, né? E, por outro lado, também nenhuma ditadura, em que você não pode fazer... Não, ó, tu não pode publicar nada aqui que não tenha sido previamente aprovado por alguém. Então, a gente não pode ir em nenhum desses dois extremos. A gente tem que conseguir encontrar um equilíbrio nessa história toda. Mas me chama a atenção como certas coisas passam desapercebidas por muito tempo na internet. Daqui a pouco o pessoal descobre. Acorda para aquilo lá. E aí tem aquela reação ultra... radical, assim, contra aquilo. E eu não tô falando de algum espectro político em especial, porque isso acontece de todos os espectros políticos, isso. Então, essa reação que acaba sendo exacerbada e temporária, né? É aquele fogo de palha, aquela coisa que vem, faz aquele fogaréu, aquela fumaça toda, daqui a pouco passa, ninguém mais fala do assunto e segue a vida. O próprio canal do Felipe Neto, hoje, muita gente gosta, que não gostava dele, gosta dele por posicionamento que ele tomou e tal, mas o próprio canal, as coisas que ele fazia para as crianças, cara, aquilo era absurdo, cara. Eu critiquei inúmeras vezes isso abertamente, assim. E, cara, e passou assim, ficou... É, ele disse que meio que se arrependeu, sei lá. Ah, mas me arrependi, mas aí me parece de novo. Eu sei que as pessoas têm direito de se arrepender. Eu mesmo já me arrependi de várias coisas que eu já fiz na vida. Acho que é natural do processo de crescimento. Só que tem certas coisas que precisam... Que não adianta só arrependimento, elas precisam ser reparadas. E então... Como é que tu repara... E aí eu não tô agora falando especificamente no caso do Felipe Neto e tal. Mas como é que tu faz uma reparação quando tu, por anos, tu ficou produzindo conteúdo inadequado para as crianças e que as afetou de alguma forma, que tu não tem... Que impacta para a vida delas, que tem toda pela frente, não é só naquele momento que ela assistiu aquele vídeo. Como é que tu repara isso? Então, o que que tu pode fazer, então... O que tu pode fazer para tentar pelo menos, tá, me arrependi, eu acho que eu não devia ter feito isso aqui, então a partir de agora eu vou trabalhar numa campanha de conscientização com relação à escolha de conteúdo na internet. Tá certo, indignação. Eu acho que o próprio Felipe Neto já falou dia desse sobre isso. Ele falou que hoje a gente tem equipes de pedagogos trabalhando com a gente. Claro, e tal. Mas eles continuam produzindo conteúdo. O irmão dele, que eu acho que é o cara que produz conteúdo infantil, né? Isso eu não chamo de. Isso não, agora tu trouxe pontualmente esse assunto. Assim, isso, no meu entender, não é reparação. Ok, agora eu tô adequando o meu canal. Beleza, cara, show de bola. E acho, assim, assistiu até a entrevista dele que ele deu no Roda Viva. Achei muito interessante o posicionamento dele. com relação a entender que errou e tudo mais. Cara, só que, beleza, agora tu construiu, tu tem todo um poder econômico e mediático que foi construído em cima daquilo que tu se arrependeu, certo? Então agora vamos reparar a coisa. Reparar não é só a partir de agora meu conteúdo é mais adequado, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo reparar no sentido de vamos fazer uma campanha para fazer as pessoas produzir conteúdo, botar grana em produzir conteúdo para chegar para toda a população, para explicar qual é o problema de as crianças assistirem certas coisas na internet. Aí sim, e aí colocar na fala, colocar para falar, colocar profissionais como um psicólogo, professores, estudiosos da área. Mas é que ninguém quer ver isso, né, cara? Você não vê de clique, né? Depende, né, cara? Depende que tu gasta grana pra produzir um material que o pessoal quer ver do assunto que tu quer. Então, traz uma Sherry Turkle, torna acessível esses conteúdos para que as pessoas realmente possam começar a entender o que tá acontecendo na frente delas. Isso é reparação, cara. Então, essa galera aí do documentário, voltando pro documentário, que é o nosso assunto principal, e aí eu encerro a minha indignação. Tá arrependido, cara? Beleza, vários ali, não sei se tu viu, vários ali estavam envolvidos com iniciativas de... tem uma fundação que tá por trás aqui, eu esqueci, cara, o nome. Mas eu cheguei a anotar ela aqui, eu esqueci, cara. Mas vários ali já estavam envolvidos numa fundação para efetivamente lutar contra esse tipo de atuação dessas empresas. Show de bola, cara, legal. Ou seja, tu percebeu que estava errado, percebeu que fez coisa errada e tudo mais. Sabia que estava fazendo errado, mas se arrependeu. E a gente aparece, inclusive, aquele vídeo daquele ex-vice-presidente do Face, se não estou enganado. O cara dizendo que eles sabiam o que eles estavam fazendo e fizeram mesmo assim. Esse vídeo que eu cansei de usar em palestra. Assim, tá, se arrependeu, então agora é o seguinte, pega essa tua formação, pega essa tua inteligência toda aí e te junta algum esforço, vários deles estavam nesse esforço, tá, pra fazer justiça, te junta num esforço, numa iniciativa pra justamente combater esse tipo de prática. Tá, então a gente começa a entrar, a gente sai do campo da hipocrisia e começa a ir pro campo da reparatória, né? Em que, de fato, eu vou tentar, já que eu não posso reverter aquilo que eu fiz naquela época, naquele momento, eu vou tentar, daqui para diante, munir as pessoas dessas informações e formar elas da melhor maneira possível para que elas consigam lidar com essas coisas que eu criei. Certo? É dose, cara, é dose. Eu só, antes da gente terminar aqui, Vinícius, eu gostaria só de... Também eu anotei alguns nomes aqui que eu não vi. Eventualmente, se eles foram citados, pode ser que eu tenha perdido, porque eu vi o filme ontem, né? Até por uma questão de tempo. Eu tava pra ver o filme pra gente gravar já fazia um tempão, né, Vinícius? Eu não conseguia, porque a gente tava trabalhando muito com aula de noite, enfim. E aí eu vi ontem, anotei no celular algumas coisas, mas eu logo lembrei aqui que não. E também isso tem que ser visto com cuidado, que nem banca, né? A gente comentava antes aqui. Você tá numa banca e fala pro aluno, você não citou tal cara. Poxa, qualquer trabalho você pode chegar e dizer você não citou tal cara, né? Que às vezes tem o cara que tu deveria ter citado. Claro, sem dúvida, tem o cara. E aí talvez... Que não pode faltar, né? Não pode faltar, claro que sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o cuidado para não falar só por falar que não trouxeram. Claro, o espaço é limitado, eles não poderiam trazer todo mundo. Eventualmente podem ter convidado, o cara não conseguiu, sei lá. Mas assim, a Sherry Turkle eu acho que faltou, né? Por conta da importância dela. O Tim Vu com Attention's Merchants. E o próprio Master Switch lá de 2010 também parece que faltou. Franco Pasquale, The Black Box Society. O Shu Han, que é um cara. Eu até não gosto muito dele, assim, mas ele tem sido citado bastante. Assim, tem alguns livros que tocam nessa questão da tecnologia. Talvez até o próprio Harari, né, cara? Talvez. O Harari com 21 lições lá, mas eu acho que o Harari, cara. Tem coisas bem interessantes ali, faz sentido. Ele fala justamente dessa. Uma das coisas que ele fala nesse livro dele aí é a questão dessa desigualdade e pra onde que ela vai nos levar. É. Muito interessante. Faltou o Harari, né? Se bem que o Harari poderia ter um filme só com ele, né? É, eu talvez. Eu acho que sim, cara. É, talvez sim. Essas trazendo que tá aí, fica a ideia aí, fica a dica pro. É, né? A gente não consegue trazer o Harari aqui pro podcast? Quem sabe um dia, né? Quem sabe o dia que a gente não. Tá, a gente discute isso outra hora. Tá. Tá bom. Tá. Tá. Essa questão dos podcasts a gente discute outra hora. Tá, beleza, beleza. Beleza, então, a gente agradece a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos que essa nossa discussão aqui, meio aleatória, inclusive, sobre o filme, né, Vinícius? Não, não é aleatório, não. Eu não achei aleatório, eu discordo, Tim. Não achou? É. Então tá. Então, a nossa discussão não aleatória sobre o filme, esperamos que tenha ajudado você também a talvez, eventualmente, ver algumas coisas que pode ser que não tenha visto ou que não tenha, né, sacado ali, e também até mesmo discordar. Inclusive, se quiser discordar de tudo que a gente falou aqui, né, você sabe que a gente vai continuar gostando de vocês, mesmo que discordem da gente também, né? Momento de sinceridade. Tá, vamos parar agora com essa história de choque de cultura, tá? Então agora, nos encontramos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Tá certo, indignação!